De acordo com informações da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, empresários, contadores e todos que precisam dos serviços da Junta Comercial do Estado do Paraná podem realizá-los pela internet, dispensando, caso queiram, a visita regular à agência regional, que funciona na sede da CIF. O sistema online está disponível desde o dia 23 de dezembro do ano passado. Todos os documentos podem ser emitidos pela internet com certificação digital. Para poder ter acesso às certidões simplificadas, específicas ou de inteiro teor, que são exigidas para comprovar a participação em firmas ou aberturas de contas em bancos da empresa, por exemplo, o usuário deve fazer um cadastro no site da Junta Comercial e informar o número de identificação de empresas, que é o registro da legalidade da empresa na Junta Comercial. Quem não souber informar o número de identificação do registro de empresas, poderá fazer pesquisa na página inicial do site da Junta, www.juntacomercial.pr.gov.br. Após a confirmação dos dados, é emitido um boleto para pagamentos em bancos, caixa eletrônicos, casas lotéricas ou mesmo pela internet. A partir da confirmação do pagamento, a certidão é enviada diretamente ao e-mail do usuário. Segundo Mabel dos Santos, assistente da Junta Comercial de Foz do Iguaçu, além de certidões, o empresário ou contador pode também realizar consultas online sobre andamentos dos processos, sobre documentos arquivados ou da autenticidade das certidões. De acordo com dados da Junta Comercial de Foz do Iguaçu, as 62 unidades emitem uma nova certidão a cada 2 segundos. De janeiro a outubro de 2013, foram expedidas um total de 186 mil certidões simplificadas no sistema tradicional, uma média de 620 documentos por dia ou 25 por hora. Já as certidões de inteiro teor totalizaram mais de 43 mil emissões até outubro de 2013, o que equivale a cerca de 143 por dia. O novo sistema, contratado pela Junta Comercial de Foz do Iguaçu, da empresa Via Mídia, traz mais agilidade e segurança aos empresários paranaenses. Além dos serviços estarem dispostos na internet, ainda continuarão sendo expedidos nas agências da Junta Comercial. O projeto Certidão Online é um dos segmentos do programa Juscepar Digital, que prevê a contratação de uma série de servidores para modernizar a área de tecnologia da informação do órgão e agilizar diversos processos junto aos seus usuários. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.